42, azul 4958, solo 228, vive na Eco, chame solo do Salvador 219. No solo, livre à direita, solo, chamo solo 1219. Reduza para 2309. 2309, na 230. Hoje ele é forte, 2566, reduz para 2509. Tá 3304, chame o centro Recife na frequência 126.0, alternativa 28.8. Ciência está 3304, bom dia. Salvador do Papa Romeu, esquema 20 para os estimados. Persiga. Terminal Ilhéus 1305 e o pouso 1417. É Ilhéus 1305 e pouso 1497 copiado. O esquema 20. Plano 234, desça para 2000 pés, o ajuste 10... Olá, 7, autorizado, ele é reposto estabilizado. Foi para o 230? Olá, 230, desça para 2000 pés, o ajuste 10097, autorizado, e ele é reposto estabilizado. 2000 pés, 1017, estabilizado, voo 230. Controle Salvador, Papa Romeu, Whisky Lima Vitor. Whisky Lima Vitor, prossiga. Vai efetuar um desvio à direita por aproximadamente 40 milhas para evitar a formação à frente. Gente, reposta ao término do desvio. Whisky Lima Vitor. Reposta 2526 to 4000 feet, que é o NIT 107. Legal. Patrulha 09, Hangar do Graé, ciente do plano de inversionar champanhe. Time a 250, bom dia, na chegada Bom Médio 1, desse mantém o nível de voo 050. Brasília 425 to 2000 feet, clear to ILS, final report steps localizer. Clear down 2000, report to establish localizer, 2526. Gol 230, chame Torre Salvador na frequência 18, decimal 95. Vai Salvador, bom dia, comandador 30. Voo no 230, avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento uma centena, 3 nós, altimetro na 0, na 7. Voo no 230. Júlia, 09, táxi autorizado, via Oscar, chame ponto de espera da 17. Via Oscar. Tango Oscar, não pagou, se prossiga. Pagou passando o código 0265. É, confirma nele? Se eu mandei o 085, confirme o PLB. Fique possível forma de estimar de pouso em Ilhéus, ingresso na terminal. Aula 3195 e pouso no 335. Confirme seu tipo de equipamento. Autorizado, aliás, decolar o vento variável 3 nós, patrulha. Reporte para o solo, está autorizado de imediato iniciar a curva para sentido norte do aeródromo. Sentido norte, estamos com. Desculpa, desconsidere. Está autorizado, pista 97, 1930 graus, 049. Volo 230 no Solos 43, chama 219. 219, Volo 230. Good morning, 425, 265 approach, now not. 425-26, continue approach, expecting landing clearance, Kennedy 1017. Patrulha 09 decolado, 243, aprove farol de tapão, reporte na vertical. Aprove farol de tapão, reporte na vertical, 09. Julia 425 to seek, have a traffic at the top tour, maintaining 1,000 feet. The south sector from the airport will not interfere with the approach. Runway 10 vacated, clear to land. Wind is 150 degrees, 04 knots. Okay, clear to land, 520. Confirme se vai para o pátio de autoridades ou pátio militar. Pátio militar. Gente. Chané 6250, desça para 2000 pés, autorizado ILSX, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, UFP, reportar estabilizado. 1017. Patrulha 09, bloqueou para o Itapuã. Gente, patrulha 09, chama o controle no 20.8. Mora 208, 09. Controle de Salvador, muito bom dia, patrulha 09. Posso tapar novembro e manter o no meu pé no corredor Axé, reporte no farol da Barra. Assim que possível, estimar de pouso e ingresso na terminal Ilhéus. Gente, mantendo o número 10 na Reaxé, acusará no farol da Barra, em breve te darei o estimado de pouso e terminal 4609. Mano, é Patrulha 09? Patrulha 09 é o Papa Romeu Fox Papa Novembro, isso? Obrigado. Brasília 4526, on the ground at 46, taxi via Echo and Delta, comet to cross 425 to cycle is clear to cross 1810 until military apron. Clear to cross military apron 25. Como estimado de ingresso na terminal de Nelson. Mantém a área e o visual. Já mantém 500 pés ou 1000 pés, confirme. O Papa November, após a Reaxé, manterá 500 pés a favor de Lima. E assim, aguarda o Fox Papa November, informe através de fora da barra. Meu Bravo Serra Serra, controle, prossiga. Cadê o Bravo Serra, Jacuí, de acionado no 0162, no Instagram, 500 pés, acessar a torre no Hotel Deville. Mantenha sem regra de voo visual, a 500 pés, ajuste o altímetro no 097. O hotel se encontra em Ondina? Mas é negativo, se encontra em Estela Mares. Gente, Bravo Serra Serra. Aguarde de coordenação de Uratu, eu estou esperando. Não escuto, já, já. Papa Romeu, Tango, India Bravo, controle. Quem é que o senhor vai ficar no setor de Veracruz? Ok, o controle dos coaxes de tráfego no setor, agora é informado. Eu frequência livre 12345, caso ultrapasse 3.500 pés. Chame o controle nesta frequência. Controle Salvador do Papa Romeu e Lima Vista. Whisky Lima Victor, ingressando no espaço aero Golf 065, controle de escoaste de tráfego informado, sua frequência ali 12345 para coordenação local. O serviço vai dar encerrado. Atenção, senhor, é acender para o 085, o Papa Romeu e Lima Vista. Ed, a ascensão a seu critério, espaço aero Golf. Caso necessite de informação alerta, o senhor chama o centro Recife na frequência 126.0 ao termo 28.8. O AFI é 1120. 1120, isso lima vista, passa de 085. Controle, chama 6250, só tem o Globo, o 6250, completo sinal, chama agora a torre na frequência 118.95. 2895. Para o Serra Serra, chame Torre Salvador na frequência 118.95, mantém o setor. Mantém o setor, chama Torre 295, o Prato Serra Serra. Trulha 09, mantém a senha agressivo visual, o controle de quase corrijo. Possuímos a informação do tráfego do Papão do Tango Índia Bravo a 500 pés, as mediações de Veracruz, ali do Taparica, sua frequência livre 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Quando na terminal Ilhéus irá chamar o mesmo na frequência 120.1, o Foxtrot para Paravela. Pistão na zero livre, pouso autorizado, vento 120 graus, 049. Azul 2780, aciona a indicação via chegada, Bomed 1 no desse, mantenha 050, ajuste o altímetro no 0 ou no 7. 050, e a possibilidade vai estar, senhor? Tudo bem? Ok, gente, Bravo Serra Serra, tráfego já superado, autorizado, prosseguir direto. Estela Mares, na minha escuta, reporte na vertical do sobrevoo. Ela é de apoio no devido, senhor, vai reportar para o João Paulo, na sua escuta permanente. Ok, gente. Pagou. Prossiga. O Deus nos informou a situação de que o aeródromo de Ilhéus está fechado devido às condições meteorológicas, no qual se encontra 2 mil pés de teto, 3 mil metros de visibilidade e chuva leve no aeródromo, sobre o aeródromo. Vamos prosseguir até mais próximo, sim? Certo. Braço CR, frequência livre. Frequência livre, chama para o retorno, braço CR. Gente. Tá certo, prossiga. Observando a decolagem do Devilha, a intenção agora sobrevoa na faixa do Cauípe, aguardando as instruções para o cruzamento do campo. O Plantas 300, confere? Afirmativo, 3 horas. Gente, Bravo CRC, autorizado 500 pés, mantém o transponder acionado. Direto destino a tráfego a reportar no setor de decolagem da pista 90. Prossiga direto e reporte livrando na final da 28. Vai prosseguir direto e reporte livrando. O Bravo CRC. Bravo CR Serra, mantém a escuta até a praia de Buraquinho, pode transferir o controle em 208. Está subindo agora 28, vai manter a escuta até Buraquinho, o Bravo CR Serra, depois 128. Atingindo, vai atingir 050 azul 2780. Azul 2780, vê se mantém 2000 pés de ajuste altímetro 1017, autorizado LSXV, informe estabilizado. 2000 com 1017, a portaria estabilizada, autorizado o procedimento. Senhor, alguma possibilidade de a gente voar ao externo para evitar uma formação próxima à duna? O azul 2780 está livre de desvios. Informe ao externo. Ok. A gente vai voar então o externo, Índia Sierra, e reportaremos aí para interceptar. Informe visual com aeródromo. Reportaremos, graças. Ao 631, informa o tráfego, um Robson 66. Cruzou o campo, agora faz no litoral, com proa norte. Não interfere na sua decolagem. Está aproximadamente 3 milhas da cabeceira 28. O vento 1-00 graus 0629, decolagem autorizada, 631. Cliente do tráfego, decolagem autorizada da 1-0-63-1-1. Deville segue agora para sobrevoo em Costa do Saurite e depois regressa para a Pôr do Serra Índia com Índia. Está com 3 a bordo na sua escuta. Gente, Bravo Serra Serra mantém sem regra de voo visual a 500 pés, Ajuste altímetro 0097, informe e iniciando sobrevoo. Vai passar 20 milhas fora pela distância? Sim, 20 milhas fora. Chame 63, ano 1, decolava 07, chame controle, ano 20, decima 8. 208, graça, 63, ano 1. Controle Salvador, bom dia, o Chame 63, ano 1, salvo 1. Chame 63, ano 1, contato radar na decolagem, sub, manda nível 360, via saída, salvo 1. 360, via salvo 1, autoriza... Sambo com o Leda da presente? Oi, Leda, Chanel 63 no 1, após 2 mil pés. Após o meu Leda, 63 no 1, grato. Visual baixado travado, azul 2780. Azul 2780, completo final, chama agora a torre, na frequência 118-995. 1895, obrigado aí pelo desvio aí, senhor. Torre, bom dia, azul 2780. Papatangosca, papagou. Serviço já está encerrado, a... 60 milhas, sudoeste, vai Salvador, Mateus 085, regra de voo visual, chama agora o controle e na frequência 120, decimal 1, Oscar Papagol. 2171, a temperatura está 10, visual com o tráfego azul nacional. Voo 2171, após passagem da TR da Azul, autorizada a linha Matheus 30. Azul, a linha Matheus 30, 2171. Salvador do Papa Romeu e Lima Vista. Controle, o Chené 6311, desviando à direita, magnética 225, por 40 milhas, informação. Tem aqui o Chené 6311, rua 225, 40 milhas, confere? Afirmo. Tem, está livre de desvio do Chené 6311, informa o tempo. 6311, vamos lá. Whisky Lima Victor, 0224, não transponder. Mantenha sem agressivo visual, ajuste o altímetro no 097 em Salvador. Autorizado Feira de Santana, Whisky Lima Victor, o controle desconhece de tráfego inicialmente no setor. 5 Lima 00. Lima 00025. E Lima Vitor, tem frequência livre, informem quando afastado 20 milhas de VR Salvador. Corrijo, 60 milhas de VR Salvador. Chané 6311, após desvios do Rui Motiva. Após desvios, Motiva, 7-1, decola, zona 4, controle 120, decimal 8. Controle 208, gol 2171, bom dia. Gol 2171, contato radar ao colar, submantendo nível 360 via saída São Bruno. 7360 via São Bruno, o 2171. Serra 500 pés em regra de voo visual, com controle de classe de tráfego informado, frequência ali, 1, 2, 3, 4, 5, para informação e alerta, retorna esta frequência. Salvador, bom dia, Rio 5975, próximo ponto, espera da 0 para... O Rio 7 está iniciando rolagem, o Rio 5975 após a linha, mantém. Ativo após o gol, ali mantém 5975. 3-1, no chamado centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 126, decimal 35. Centro 251, 2635, bom dia. Não ligou o 2171? Controle Salvador, prossiga. Solicita a proa de Leda, magnética 205 aproximadamente, evitar formação próximo a Sanvo. Está livre, voe Leda, voo 2171. 7 proa de Leda, 200 magnética, obrigado, 2171. Zona 7, controle 208, bom. 208 agora, obrigado, seu bom dia. Trabalho. Salvador, gol 2065, muito bom dia, cruzando 1400. 2065, contato radar na decolagem, sub mantendo nível 360 via saída Sambo 1. 360 via Sambo 1, 2065. O Gol 2171, pode estar presente voar Motiva? O Gol 2171 está livre dos desvios. O Motiva fica na área do centro, não tem autonomia para autorizá-lo. Aguarde coordenação. Positivo, grato. Gol 1094, sendo indicação via chegada Gomed 1 no desse mantém 050. Ajuste altímetro no 097. Gomed 1 para o 050, ajuste no 0197. Para o Salvador, 2065 da Gol, desvio para a esquerda para o 220, 10 milhas. Gol 2065 está livre de desvios. Informe ao pé. Vai informar, serviço Gol. O Gol 2171 curvou à direita, agora para 330 por 40 milhas aproximadamente. Já 330 por 40 milhas. Grato. Contato radar da colagem, mande o nível 350 via saída MOM. 350 via saída MOM, dá presente? Dá presente, podemos voar pro tipo? Negativo, mantenha a saída, Rio 5975 autorizado inicialmente a posição Cogpo. Posição? Cogpo. Cogpo, sim, 5975. Gol 2171, chama agora sempre a Recife na frequência 125.1, alterno 28.35. Cheque centro Recife 25.1, alterno 28.35, Gol 2171, bom dia. Tornando a prodileta Gol 2065. Jet, Gol 2065. Controladores da VAI, TAP 1 0 na Prode Bomete. Consultor, motor? O Gol 1 0 na 4 vai na Prode TAP para evitar uma formação na Prode Bomete. Gol Duna 094 autorizado voar ITAP. Voz ITAP e Duna descendo agora para 3 mil pés de altimetro 0019. Voz ITAP, desce para 3 mil, ajuste na 097, voo 9094. Bom dia, geral 9970. 9970. Bom dia, autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento 140 graus, 089, ajuste altímetro no 017. Liberei decolar o 9970. Passa nível 180, chama agora centro Recife, na frequência 25, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 25, 1, 2, 8, 3, 5, agora com o centro do voo 2065, obrigado, seu bom dia. Salvador Azul 2770, ponto Esperadão 90, pronto. 770, após o 400 iniciar a decolagem, olhar e manter. Faz a aeronave da Federal decolar, ali mantém o 2770. 770, 9970. 5975. E o 5975, prossiga para o controle. Prefeito, o senhor poderia coordenar nível final 310, está cruzando 140. Chama o centro Recife agora, na frequência no 2685, alterno 2545, solicite diretamente ao centro. Para poder confirmar, 126? 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife 2085, 2545, obrigado, 5975, bom dia.